Coração Perdido, by Machado de Assis. Read in Portuguese for LibriVox.org, by René Ludovico. Buscas de balde o meigo passarinho que te fugiu. Como quer que isso foi, o coitadinho, no brando ninho, já não dormiu. O coitado abafava na gaiola, faltava-lhe o ar. Como foge o menino de uma escola, o Mariola deitou-se a andar. Demais, o pobrezito nem sustento podia ter. Nesse triste e cruel recolhimento, o simples vento não é viver. Não te arrepeles, dá de mão ao pranto, isso que tem. Eu sei que ele fazia o teu encanto, mas chorar tanto não te convém. Nem vais agora armar o bandoleiro um alçapão. Passarinho que, sendo prisioneiro, fugiu matreiro, não volta não. End of poem. This recording is in the public domain.